Eu começo cantando essa melodia. Eu sou Big Rap, quero a sintonia. Canto para vocês a sintonia de amor. Apaixonado por você, gatinho. Ela me apareceu, erro de rua surgiu na minha vida. Ela me apareceu, depois disso mudou minha vida. Ela me apareceu. Mudou minha.